Atenção, em 5 segundos. Programa Cleiton Aguiar. Vai começar um show no seu rádio. Notícia, informação, música, prestação de serviços e muito humor. Programa Cleiton Aguiar. Alô, amigos, está começando o programa Cleiton Aguiar, o melhor da música popular do Brasil. Trabalha comigo hoje, segurando a orelha do burro brabo ali na técnica, o Zé Biriba. Produção e apresentação... Uai, sou eu, Cleiton Aguiar. Ô, meu Brasil, tô chegando. Eu e o carnaval tá bem ali, né? A discoteca do Cleiton traz hoje a cantora Adarlenes. A Faculdade da Música apresenta o grande mestre Carlos José. A frase irretocável é de Martin Luther King. A oração de hoje é uma oração muito bonita e muito justa, porque homenageia a mãe, Trato de mãe. A dica de hoje, minha amiga, eu vou te ensinar a tirar cravo, viu? Tirar cravo do seu rosto, tá bom? No Cantinho do Rei, Maria Bethânia cantando uma música do Roberto Carlos. Na trilha sonora da vida de Alzira Siqueira de Palmas, Tocantins, o Leonardo é que vem cantar, né? Uma música que fez parte da vida dela, num momento importante da vida dela, e ela vai recordar agora no programa, tá bom? A sugestão do beijar, Paulinho Reis. O programa Cleiton Aguiar tem o patrocínio Oporte Jeans, o jeans do Brasil. Eu começo trazendo aí os filhos da dona Angelina, Ney, Nando, Mãe e Luz. Ó mãe de todas as Marias, de todo José, Santa protetora, mãe de Nazaré, rainha do meu povo, mãe do meu Brasil. Mãe que sempre protege toda a nossa gente, que sabe os problemas que esse povo sente, e todos os lamentos sei que já ouviu. Ó mãe, não peço só por mim, pois é que não melhora. Essa terra precisa urgente da senhora. Ajuda esse meu planeta azul anil. Ó mãe, não peço só por mim, pois é que não melhora. Essa terra precisa urgente da senhora. Ajuda esse meu planeta azul anil. Ó senhora Aparecida, Mãe Luz da minha vida, ó Senhora Aparecida, Mãe Luz da minha vida. Ó mãe de todas as Marias, de todo José, Santa protetora, mãe de Nazaré, rainha do meu povo, mãe do meu Brasil. Mãe que sempre protege toda a nossa gente, que sabe os problemas que esse povo sente, e todos os lamentos sei que já ouviu. Ó Senhora Aparecida, Mãe Luz da minha vida, ó Senhora Aparecida, Mãe Luz da minha vida. Todas as Marias, de todo José, Santa protetora, mãe de Nazaré, rainha do meu povo, mãe do meu Brasil. Mãe que sempre protege toda a nossa gente,

sonhei com a vida. Agora vivo um sonho, mas viver ou sonhar com você tanto faz. Não diga não precisa, eu digo que é preciso. A gente se amar demais, nada mais. Mas tem que ser assim, pra ser de coração. Um dia não precisa, ah, ah, ah. Tem que ser assim, é seu meu coração. Não diga não precisa, ah, ah, ah. Mas tem que ser assim, pra ser de coração. Não diga não precisa, ah, ah, ah. Tem que ser assim, pra ser o meu coração. Não diga não precisa, ah, ah, ah. Ela é bonitinha demais, parece um chaveirinho, miudinha, né? Facinho de manobrar. Paula Fernandes e Vitor e Léo, não precisa, para minha conterrânea de Coromandel, a Neila Costa, que agora está curtindo a 95,5 FM de Coromandel, né? Por enquanto nós não temos ainda o site, a rádio está sendo ouvida só ali em Coromandel, Abadia, Dourado Quara, por ali que está sintonizando a 95,5 FM, porque nós estamos operando em caráter experimental com a potência reduzida, ajustando os equipamentos, né? Logo, logo a gente entra para valer no ar e você vai poder ouvir em qualquer lugar do Brasil e do mundo. A sugestão do beijar, Paulinho Reis, apaixonado por você. Não consigo falar com você, não tenho palavras pra dizer. Tudo que eu sinto, tudo que eu quero, o tanto que eu penso em você. Cada vez que eu te vejo, o coração dispara. Só aumenta o desejo de te ver cara a cara e poder te dizer finalmente assim. Vem, vem pra mim, te quero sim. Eu vou te amar. Apaixonado por você. Segura coração, não para de bater no peito do peão. Apaixonado por você. Apaixonado por você. Segura coração, não para de bater no peito do peão. Apaixonado por você. Apaixonado por você. Segura coração, não para de bater no peito do peão. Apaixonado por você. O maior divulgador do Brasil, Flávio Bejar, apontou Paulinho Reis, apaixonado por você. Essa é a importância do divulgador. Por exemplo, eu não conheço o Paulinho Reis. Conheço o Flávio Bejar, que é divulgador, que trabalha há mais de 30 anos na profissão e que manda as músicas para as emissoras de rádio. Ele mandou para mim e eu estou mostrando para vocês. Essa é a importância do divulgador. Dificilmente o Paulinho Reis conseguiria chegar até mim se não fosse por intermédio do Flávio Bejar. Né? Então, se você tem um trabalho, quer ser divulgado, porque começa assim, mostra hoje, mostra amanhã, o que vai acontecer depois, só Deus sabe, mas se você não comprar o bilhete, não tem jeito de você ganhar na loteria, né? Se você quiser contratar o Flávio Bejar para divulgar o seu trabalho, é só ligar 61-99-81-3601, 61-99-81-3601. No próximo bloco, Leonardo Rio Negro e Solimões com a sua música nova e Eliane e Samuel. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Alzira Siqueira de Palmas, Tocantins, me mandou aqui uma história contando um caso amoroso, né? Uma passagem, um romance que ela teve. E teve uma música que marcou essa etapa da vida dela. E ela tem, inclusive, está me dizendo aqui que teve a oportunidade de assistir um show que eu fiz ao lado do Leandro e Leonardo, lá em Gurupi, no estado do Tocantins, no ano de 1994. Eu fiz aproximadamente uns 10 shows com Leandro e Leonardo em 1994, né? Naquele tempo podia fazer show na campanha política. Nós fizemos a campanha do candidato que depois virou governador, Siqueira Campos. Eu me lembro que eu fiz com o Leandro e Leonardo, eu fiz em Araguaína, fiz em Gurupi, fiz em Porto Nacional, fiz em Palmas, foram várias cidades, né, que nós participamos naquela campanha lá, tempos memoráveis. Né? E a Alzira, lembra, ela estava presente no show. Alzira, na trilha sonora da sua vida você vai recordar, Leonardo, Pedaço de Mau Caminho. Antigamente eu era triste e não sabia que no amor sempre existia um alguém pra outro alguém. Você chegou, eu mudei completamente. Sou igual a tanta gente. Hoje sou feliz também. Porque você é o meu pedaço de mau caminho, a medida certa para o meu carinho, a coisa mais linda que eu conheci. Você é o meu sonho bom que virou verdade, que me trouxe paz, me deu felicidade, a emoção mais pura que senti. Você é o meu pedaço de mau caminho, a medida certa para o meu carinho, a coisa mais linda que eu conheci. Você é o meu sonho bom que virou verdade, que me trouxe paz, me deu felicidade, a emoção mais pura que senti. Nesse corpo meigo e tão pequeno, há uma espécie de veneno tão gostoso de provar. Como pode haver tanto desejo nos teus olhos, nos teus beijos, no teu jeito de abraçar? E foi com isso que você me conquistou, com esse jeito de menina e esse corpo de mulher. E nada existe em você que eu não ame, sou metade sem você. Mon amour, meu bem, ma femme. Thank you.

bebo a noite inteira e amanheço cabeça tonta. Ninguém tem nada a ver, sou eu quem pago as minhas contas. Enquanto você reclama da vida, eu vou fazendo festa. Que festa! Tudo bem, tô apertado, mas a carne tá queimando. Batendo um violão e a cerveja tá rolando. Enquanto você reclama da vida, eu vou fazendo festa. Aqui mora gente, gente apaixonada, que canta a noite inteira, até de madrugada. Segue o seu caminho, erra a minha estrada. Aqui mora gente, gente apaixonada. Demais. Quem canta apaixonado perde a noção do que faz. Enquanto você reclama da vida, eu vou fazendo festa. E que festa! Nossa tribo é do bem, para de pegar no pé. Você tá convidado, vem a hora que quiser. Quinta-feira, sexta-feira, até sexta-feira a gente faz a festa. Aqui mora gente, gente apaixonada, que canta a noite inteira, até de madrugada. Segue o seu caminho, erra minha estrada. Aqui mora gente, gente apaixonada. Aqui mora gente, gente apaixonada, que canta a noite inteira, até de madrugada. Segue o seu caminho, erra minha estrada. Aqui mora gente, gente apaixonada. Os meninos do Brasil, Eliane Samuel, do Renato Barros, Eduardo Gomes e Ivan Medeiros, aqui mora gente. No próximo bloco vou te ensinar a tirar cravo, viu? Uma receita que você vai fazer na sua casa. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Um grande abraço para os meus amigos de Chique Chique na Bahia, onde o nosso programa vai ao ar pela Cactus FM. Já passei lá para o Chique Chique, né? Parei lá para almoçar. A minha mulher é ali de Canoão, do IDC, lá de Bititá, na Bahia. De vez em quando a gente passa por ali e eu conheço bem aquela região da Bahia. Um grande abraço para os nossos colegas e para os ouvintes da Cactus FM de Chique Chique, na Bahia. Minha amiga, para um tiquinho que você está fazendo aí, presta atenção nesse recado. Mulher que se ama, se cuida e cuida do maridão também. Shampoo, condicionador, máscara capilar, creme de pentear e uma linha completa de hidratantes da melhor qualidade. Está à venda a mais revolucionária linha de produtos de beleza Puro Ômegas. Todos os produtos Puro Ômegas contêm na sua fórmula os ômegas 3, 6, 7 e 9, a maior descoberta da ciência em benefício de sua beleza e de sua saúde. Você tem três maneiras para comprar Puro Ômegas: no representante exclusivo em sua cidade, na loja virtual www.saudecombeleza.com.br, pelo televendas 61-3532-6993, 3532-6993, no horário comercial de segunda a sábado. Você pode comprar para o seu uso pessoal e pode se transformar também numa revendedora ou num revendedor Puro Ômegas, que você vai ganhar muito dinheiro, como já tem muita gente ganhando. E se disser que ouviu esse recado no programa Cleiton Aguiar, você ainda ganha R$2 de desconto em cada produto. Puro Ômegas é mais saúde, é mais beleza. A dica de hoje é para eu te ensinar a tirar cravo. Você vai precisar, você tem em casa isso aí, ó, farelo de trigo, mel e clara de ovo, só isso. Farelo de trigo, mel e clara de ovo. Você vai preparar uma pasta. Você pega, né, primeiro o mel, bota o farelo e a clara do ovo. É só a clara, a gema não, tá bom? Aí você mistura, mistura bem misturadinha até fazer aquela uma pasta, né? Aí você vai passar no seu rosto e vai massagear por uns 10 minutos. Você vai passando e vai fazendo uma massagem circular, viu? Circular. Você vai fazendo circular de dentro, de fora para dentro, de fora para dentro, de fora para dentro. Por 10 minutos. Aí depois você lava bem, né? Você lava bem com uma água morna, né? E você vai ver que, na primeira vez, é claro que vai só abrir os poros e tudo, mas aos pouquinhos você vai se livrando dos cravos, porque o cravo nada mais é do que ele vai juntando impurezas da pele e acaba se transformando num pequeno tumorzinho, né? Que incomoda muito, além de ser feio, né? Então, com essa receita aqui, você vai se livrar, né? Usando apenas farelo de trigo, mel, clara de ovo, amassa tudo bem amassadinho, passa no rosto fazendo uma massagem por uma questão dos 10 minutos, lave bem com água morna e eu tenho certeza que vai melhorar muito a qualidade da sua pele, né? Te contar, rapaz, o programa do Cleiton Guedes ensinando as mulheres até tirar cravo, tem base um trem desse. Você sabe que eu tenho um cravo aqui, engraçado, eu tenho um cravo aqui das costas, que ele, a vida inteira, ele de vez em quando espreme e sai uma coisinha. É engraçado isso, né? Tem uma produção contínua aqui. Uma das mais belas vozes do Brasil, Sula Mazurega, com a participação dos Sonados da Vida, Gino e Geno, Comendo Poeira. O amor que você jurou, eu não vivia sofrendo, morrendo por seu amor. Coração que vai que volta, só faz a gente sofrer. Solidão é matadeira, e eu vou comendo poeira de saudade de você. É, mas eu não tô comendo poeira sozinha, não. Olha só quem tá comendo poeira comigo, meus amigos Gino e Geno. Quando a gente se apaixona, coração leva a pior. É porrada no juízo, sofrimento que dá dó. A gente vira farrapo, dá vontade de beber. Solidão é matadeira, eu vou comendo poeira de saudade de você. Bato por amor. Nunca fui boa na escola, mas dou banho em doutor. Meu amigo, a vida ensina, na marra a gente viver. Solidão é matadeira, eu vou comendo poeira de saudade de você. Pode ser grande, mas eu posso atravessar. Ficar sem o seu amor, eu juro, meu bem, não dá. Ninguém conhece a verdade, mas eu posso lhe dizer. Solidão é matadeira, eu vou comendo poeira de saudade de você. Mas eu posso atravessar. Ficar sem o seu amor, eu juro, meu bem, não dá. Ninguém conhece a verdade, mas eu posso lhe dizer. Solidão é matadeira, eu vou comendo poeira de saudade de você. Solidão é matadeira, eu vou comendo poeira de saudade de você. Sula Mazurega e Gino e Geno, comendo poeira para minha amiga Fabi Guedes, em Dom Basílio, na Bahia. Ela curte o nosso programa pela Tropicaliente FM, né? Fabi, um beijão para você, viu? Um grande abraço para os nossos, o Murilo Caires, a nossa turma boa lá da Tropicaliente FM de Dom Basílio, na Bahia, onde, graças a Deus, o nosso programa tem uma audiência enorme. No Cantinho do Rei, eu vou trazer Maria Bethânia, cantando de Roberto Carlos, As Canções que Você Fez para Mim. Hoje eu ouço as canções que você fez pra mim. Não sei por que razão tudo mudou assim. ficaram as canções e você não ficou. Esqueceu de tanta coisa que um dia me falou, tanta coisa que somente entre nós dois ficou. Eu acho que você já nem se lembra mais. É tão difícil olhar o mundo e ver o que ainda existe, pois sem você meu mundo é diferente, minha alegria é triste. Quantas vezes você disse que me amava tanto, tantas vezes eu enxuguei o seu pranto. Agora eu choro só, sem ter você aqui. Esqueceu de tanta coisa que um dia me falou, tanta coisa que somente entre nós dois ficou. Eu acho que você já nem se lembra mais. É tão difícil olhar o mundo o que ainda existe, pois sem você meu mundo é diferente, minha alegria é triste. Quantas vezes você disse que me amava tanto, tantas vezes eu enxuguei o seu pranto. Agora eu choro só. No Cantinho do Rei, Roberto Carlos escreveu e Maria Bethânia cantou as canções que você fez para mim, pro GR Oliveira. Ô Cleiton, meu grande e admirável ídolo Cleiton Aguiar. Ele disse, olha, vocês fazem parte da formação da vida de muita gente, onde um dos tais sou eu. Acompanhei as programações da Nacional desde o colo da minha mãe até meus 16 anos. Foi de grande valia para minha vida, bons tempos que guardamos com muito carinho. Sei que para vocês era natural levar as informações e as músicas, mas para nós que éramos de áreas tão longínquas e carentes, era sempre muito proveitoso. Tudo que era transmitido ali na Rádio Nacional, eu me lembro que meu irmão mais velho subia na guia de uma árvore para instalar a antena da rádio, e cozinhávamos as pilhas para recarregar, pois eram 3 dias de viagem de barco até a cidade, e só tinha barco aos domingos, né? Ele morava lá em Maués, que é a capital do Guaraná. É o GR Oliveira, hoje ele é pastor de uma religião judaica, né? Lá em Manaus, no Amazonas, e voltou a nos encontrar pelo milagre da internet, né? Ô GR, um abração para você. Você não sabe o tanto que é importante para nós também recebermos esse tipo de testemunho. Isso significa que o nosso trabalho não foi em vão, né? E a gente lamenta o crime que fizeram quando acabaram com a Rádio Nacional, com a Rádio Nacional de Brasília, a Rádio Nacional da Amazônia. Botou gente lá que não entende nada de rádio, né? Botaram a companheirada lá, acabaram com tudo. Infelizmente, hoje, a Rádio Nacional é uma pálida sombra daquilo que foi no passado, destruída pela incompetência de pessoas que não sabem o que fazem, que estão lá, né? Botaram o sujeito que não entende nada de rádio para dirigir a rádio, só podia acabar, como infelizmente acabaram com esse grande patrimônio do povo Brasil. A lorota boa de hoje é o seguinte, um camarada, a mulher dele começou a chegar tarde em casa. Aí um dia ela chegou lá para as 3 horas da manhã e o marido, a hora que ela foi tomar banho, o marido foi mexer na bolsa dela e encontrou um colar de diamantes. Aí ele foi tirar satisfação, ele falou, mulher, que é isso aqui? Ela falou assim, eu ganhei no bingo. O marido não acreditou não, mas como ele não queria confusão, ele engoliu a desculpa e ficou calado. Passou uns dias, a mesma coisa, a mulher chega com outra joia caríssima, o marido perguntou e ela disse, não, eu ganhei no bingo. Eu estou achando que esse é o meu mês de sorte. O marido ficou indignado, mas ficou calado, né? Falou, que diabo que essa mulher, né? Aí passou um dia, a mulher ia tomar banho para sair, né? Acabou a água, e ela gritou assim, João, me traz uma água aí para eu acabar de tomar meu banho. Aí o marido voltou e trouxe uma canequinha com água, mas bem pequenininho. Ela falou assim, ué, como é que eu vou me lavar com essa canequinha d'água? Aí o marido respondeu, falou, não, lava só a cartela do bingo. Ô, cartelão! No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima para você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Reserve um espaço em sua festa e agende o show Saudade Nacional, o show que vai sacudir a estrutura de sua cidade. Vocês vão rever os maiores comunicadores e cantores do rádio brasileiro. Edelson Moura. Uma paixão que nasceu de uma canção de amor, machuca muito o coração. Márcia Ferreira. Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. E Cleiton Aguiar. Sou lá da terra do trem do ar. Eu vim de onde só falo o que convém. Gosto de leite, pudim, pernil assado, requeijão, queijo ralado, comelado de engenho. Juntos, no mesmo palco, matando saudades do tempo da Rádio Nacional. Os bons tempos voltaram com o show Saudade Nacional. Para contratar, é só ligar 61-9981-3601. 61-9981-3601. Uma exclusividade RBN Música. Oportunidade perdida é uma oportunidade irrecuperável. Eu estou trazendo para você uma grande oportunidade para você ganhar muito dinheiro revendendo Oporte Jeans. Calças, bermudas, saias, shorts, boyfriend, meia coxa, toda uma linha para homens e mulheres do melhor jeans produzido no Brasil, direto da fábrica em Toritama, Pernambuco. Você compra, você vai precisar de um pequeno capital para começar, você compra, coloca 100% em cima, qualquer negócio que dá 100% é um negócio excelente, né? E tem um detalhe, você ainda vai dar um banho na concorrência, que mesmo você colocando 100% em cima, você vai vender um produto de altíssima qualidade, muito mais barato que a concorrência. É uma grande oportunidade para lojistas, representantes, sacoleiros e para quem tem família grande também, vale muito a pena, viu? Entre em contato com os telefones 61-9981-3601, 9981-3601 da Vivo ou 81438802, 61-8143-8802 da TIM. A entrega é via transportadora para qualquer lugar do Brasil, para quem tiver CNPJ e para quem não tiver, tiver só CPF, vai pelo correio para qualquer lugar do Brasil também. Ligue agora e torne-se um revendedor Oporte Jeans. Você vai começar com um pequeno capital, vai crescer rapidamente, logo logo você terá a sua própria loja, eu não tenho a menor dúvida disso. Seja um revendedor Oporte Jeans, o jeans do Brasil. Aniversariando hoje, o Otávio Viola, Daniela da Silva, Dabila Naessa, Iarema Rosendo, Fernando Paizim, Magela Ribeiro, meu amigo Magela, Roseli Fedrizi, Laurice Lima, Henrique Davi, Fábio Gomes, Aline Oliveira, Andressa Batista, o Passos Luthier, Elia Pereira, Luiz Paixão, José Américo e a minha querida amiga Márcia Ferreira, essa grande cantora e comunicadora, todos aniversariando hoje. E recebe os nossos votos de muita paz, muita luz, muita saúde, muitas felicidades, muita prosperidade para todos vocês. E hoje também é um dia que o meu saudoso amigo Alberto Caetano Machado, o Bá, que nos deixou há pouco tempo, ele faria hoje 53 anos de vida. Morreu num acidente de carro, né? Tem pouco tempo isso, tem pouco mais de um mês. E hoje ele completaria 53 anos de idade. Foi-se embora muito cedo, mas quem somos nós para questionarmos os desígnios de Deus, né? Ele, com certeza, essa hora está lá em cima, ao lado da turma boa, dos amigos que já se foram também, né, velando por todos nós. Eu vou trazer aqui, eu vou à página 12 do livro de orações do programa Cleito Aguiar, da sua edição número 2, para trazer uma oração escrita por Dom Ramon Angel Jara e a tradução do príncipe dos poetas brasileiros, o Guilherme de Almeida. Retrato de mãe. Brasil, vamos orar. Brasil, vamos rezar. Uma simples mulher existe que, pela imensidão de seu amor, tem um pouco de Deus. Pela constância de sua dedicação, tem muito de anjo. E sendo moça, pensa como uma anciã. E sendo velha, age com todas as forças da juventude. Quando ignorante, melhor que qualquer sábio, desvenda os segredos da vida. E quando sábia, assume a simplicidade das crianças. Pobre, sabe enriquecer-se com a felicidade dos que ama. E rica, emprobecer-se para que seu coração não sangre, ferido pelos ingratos. Forte, estremece ao choro de uma criancinha. Fraca, se alteia com a bravura dos leões. Viva, não lhe sabemos dar valor, porque à sua sombra todas as dores se apagam. Morta, tudo que somos e tudo que temos, daríamos para vê-la de novo e dela receber um aperto de seus braços, uma palavra de seus lábios. Não exijam de mim que diga o nome desta mulher, se não quiserem que ensope de lágrimas este papel, porque eu a vi passar no meu caminho. Quando crescerem seus filhos, leiam para eles esta página. Eles lhe cobrirão de beijos a fronte e dirão que um pobre viajante, em troca de suntuosa hospedagem recebida, aqui deixou para todos o retrato de sua própria mãe. Amém. Belíssima oração, né? Retrato de mãe, que faz parte do livro de orações do programa Cleito Aguiar, na sua edição número 2. Mato Grosso e Matias, com a participação do Péricles, perdeu. Perdeu meu amor, agora quer voltar. Por mais que eu queira, o coração não quer mais aceitar. Temendo a solidão, eu sei que vou ficar. Não tem mais jeito, dessa vez vou ter que encarar. Enfrento todos os meus desejos, anseios, essa vontade louca de te encontrar. Confesso, eu morro em silêncio, é melhor assim, eu não vou me entregar. Perdeu, não adianta mais querer, o meu amor perdeu. No frio da madrugada, embora o meu calor, a culpa não é minha se ninguém te deu valor. Perdeu, quem mandou você brincar com o meu coração? Perdeu, você que me deixou aqui na solidão. Agora bem arrependido e quero o meu perdão. Enfrento todos os meus desejos, anseios, essa vontade louca de te encontrar. Confesso, eu morro em silêncio, é melhor assim, eu não vou me entregar. Perdeu, não adianta mais querer, o meu amor perdeu. No frio da madrugada, imploro o meu calor. A culpa não é minha se ninguém te deu valor. Oh, perdeu, você brincar com o meu coração perdeu. Você que me deixou aqui na solidão, agora vem arrependido e quero meu perdão. Não adianta mais querer, o meu amor perdeu. No frio da madrugada e fora o meu calor. A culpa não é minha se ninguém te deu valor. Quem mandou você brincar com o meu coração perdeu. Você que me deixou aqui na solidão, agora me arrependi e quero meu perdão. Perdeu o meu amor. Perdeu o meu amor. Mato Grosso e Matias e Péricles perdeu para os meus amigos de Ipirá, na Bahia, onde o nosso programa vai ao ar pela Ipirá AM 1450. Um grande abraço para a turma boa lá da que curte essa rádio. A rádio AM vai bem mais longe do que a FM, né? Um abração pro pessoal lá de Serra Preta, Ipecaitá, Rafael Jambeiro, Riachão do Jacuípe, Pé de Serra, Capela do Alto Alegre, Pintadas, Iaçu, Baixa Grande, Macajuba, Rui Barbosa, Itaberaba, toda aquela região ali, né, que curte o nosso programa pela Ipirá AM 1450. Da Bahia eu vou para Coromandel relembrar Gerson Coutinho da Silva, o imortal poeta Goiá, Leonel e Goiá Filho, Casinha de Praia. Que doce saudade, meu anjo adorado, da casa ao lado da Serra Azul. Casinha de praia, perdida no encanto de um lindo recanto dos mares do sul. Na noite escura, o vento marinho festeja baixinho a nossa união. Teus lábios murmuram em forma de prece. Você adormece em meu coração. Eis que mais tarde o mar se enraivece, a casa estremece sob o temporal. Mas tenho nos braços você que me adora, que ruja lá fora pior vendaval. Manhã de setembro, de luzes e cores, orvalho das flores, murmúrio do mar, pezinhos descalços na praia comprida, imagem querida do meu despertar. Mas hoje na praia da minha saudade, a triste verdade se apresentou. A onda da inveja bateu no castelo, e o sonho tão belo se desmoronou. Adeus, companheira de alma criança, a minha esperança perdeu sua cor, porque do meu trono perdi a rainha. Adeus, vida minha, meu único amor. Relembrando Goiá, Leonel e Goiá Filho, casinha de praia para os nossos amigos de Quaraçu, na Bahia, lá no município de Cândido Salles. Né? Eles curtem o nosso programa pela Conexão FM. A turma de Quaraçu sonha um dia emancipar-se do município de Cândido Salles e formar um novo município. Né? Tá tramitando aí no Congresso Nacional uma medida nesse sentido de voltar a permitir, sob determinadas condições, que se criem novos municípios. É preciso evitar a farra da criação de novos municípios, mas existem muitos municípios que realmente precisam, né? Municípios muito grandes, que a sede, o distrito fica longe da sede e que a prefeitura não tem condições de atender. Nesse caso, tem que emancipar mesmo, né? A frase retocável do programa de hoje é do pacifista americano Martin Luther King. O que mais preocupa não é nem o grito dos violentos, dos corruptos, dos desonestos, dos sem caráter e dos sem ética. O que mais preocupa é o silêncio dos bons. Essa é a frase irretocável de Martin Luther King. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para a cantora Adarlene. Você está ouvindo o programa Cleitão Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. No próximo domingo tem o programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar pela Rede Brasil de televisão. Você aí de Campo Largo, no Paraná, pode assistir a gente pelo canal 24, em Campo Mourão pelo canal 36, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, canal 23, em Cuiabá no canal 14, Brasília no canal 59, Belo Horizonte 14, Porto Velho 38, Salvador e Lauro de Freitas 51, Camaçari e Vitória do Espírito Santo 50, Cachoeiro do Itapimirim, Castelo e Guarapari no canal 13, Rio de Janeiro no canal 50, Volta Redonda no canal 58, tudo isso no canal local, né? Em São Paulo no canal 50 e no 56.1 digital. Em Francisco Morato, no 50, e São Caetano, no 45, Rio de Janeiro, 50, e Volta Redonda, 58. Você pode assistir o nosso programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar pela Rede Brasil de televisão. E para saber como é que você faz para assistir aí na sua cidade, é só acessar o site www.rbtv.com.br. Domingo, 10 da noite, o programa passa na terça-feira, às 23 horas, e repete no domingo, às 10 horas da noite. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão para a cantora Adarlenes Choziquizira. Quando eu chego, a alegria chega junto pra cantar muito forró. Eu sou craque no assunto. Puxa o fole, meu amigo sanfoneiro, que a moçada vem chegando com o repique do pandeiro. Sai, tristeza, me esquece, dá um fora, não te quero mais aqui, dá um tempo, tá na hora. Só alegria que a festança tá bonita, a galera toda grita, se quiser vai embora. Afora, ninguém quer saber da hora. Dança, dança pra valer, as mocinhas e as senhoras. A meia luz da candeia, o lampião. Bate palma, bate a bota, levantando o poeirão. Sai, tristeza, me esquece, dá um fora. Não te quero mais aqui, dá um tempo, tá na hora. Só alegria que a festança tá bonita, a galera toda grita, se quiser vai embora. We'll be right back.